Cê tá diferente, até no jeito de me amar. Tá indiferente, não liga se eu não te ligar. Já tem mais de semanas que eu tenho notado que você não me nota mesmo do meu lado. Até naquela hora, no ápice do amor, nenhum vai que tá gostoso, você sussurrou. O que foi que mudou? Já tem mais de semanas que eu tenho notado que você não me nota mesmo do meu lado. Até naquela hora, no ápice do amor, nenhum vai que tá gostoso, você sussurrou. O que foi que mudou? O seu beijo tá morno e a cama quente esfriou. De repente mudou, eu tô vendo. Seu ex-amor.